Mike Spana contro Vento da 1-0, Indy 9-0 Alfa. A perna contra o vento, aguarda para o cruzamento, Indy 9 Alfa. Mantendo a perna contra o vento, aguardando o cruzamento, Indy 9 Alfa. Salvador, 6362, 1-1 da Oceanero, 1-5-0, mantém. Oceanero 6211, chama o centro Recife agora, na frequência 13325, alterna 13395. 3325, alterna 95, graças, bom dia, senhor. Gente, autorizado cruzamento na 28, reposta no litoral norte, na transferência de 90 graus. Ao 5-2, direito 1-2-1-1. 2-1-1. E a November Alpha transfere 19-8 até o regresso. É 19-8 até o regresso em November Alpha. 1-1-6-4-9, bom dia. Táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia 9 Eber Alfa, Corrida Forte, no meu país. Índia 9 Eber Alfa, mil pés, corredor forte na escuta do controle. Bom dia, informação Índia, Guarulhos 360, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta a Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-1-9-8, aciona 5-5-1-0 no transponder. Azul 5003, correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento. Salvador, Azul Alfa X-Ray Oscar. Azul Alfa X-Ray Oscar, bom dia, prossiga. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Oscar, pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 8, infra-aero ciente. Alfa X-Ray Oscar, autorizado o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa X-Ray Oscar, reportará. Salvador, bom dia, tá 3125, informação Índia, nível 380 para o Galeão. São 3125, bom dia, tem para aprovar o 340, copia ou aguarda a coordenação 38? Copia 34. Ciente autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Motiva, onde intercepta o Perzulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5506 no transponder. Então, para o Galeão, aprovado nível de voo 340, decola da 1-0, curva à direita da El Leda, depois Moto 119.8 e 5506, tá? 3125. Então, 3125 apenas confirmando após posição Leda, voa posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Afirmo, contém encerrado. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, portão 3, chama pronto para o pushback, saneamento. Chama, obrigado. O Alfa, X-Ray e Oscar está livre, ingresso no pátio principal, reporta no término. Alfa, X-Ray e Oscar, ciente. Azul, Alfa, X-Ray, Oscar, informe termo do reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Então, 3125 autorizado, reporta táxi. Azul 5003 é o número 2 no setor, a nave da TAM já iniciando no 3, na minha escuta, aguardando. Gente, aguardando, Azul 5003. Solo, Salvador, bom dia, Mike Yankee Vitor, Pátio 3. Mike Yankee Vitor, bom dia pra Cília. Mike Yankee Vitor, da TAM, está localizado aqui no quarto 3, posição 7, Lima. Solicito autorização para rebocar aeronave para quarto 1, posição 6. Precisado iniciar o reboque, reporta para ingresso no quarto principal, o Mike Yankee Vitor. Que grato. Alto e claro, igual no 649. 4, por favor, 3 horas. Diz 125, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Bom dia, via Índia, chama a torre no ponto de espera. Azul 5003, após a aeronave data liberada, setor é retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Gente, após a aeronave liberar, retaguarda, está autorizado, poderá 5076, azul. O Mike Yankee Vitor aguarda para ingresso no pátio principal, aeronave da Azul irá iniciar o pushback neste setor, ok? Ok, estamos aguardando. Solo, desculpa, Mike Yankee Vitor, para a gente aguardar aqui, hein? Mike Yankee Vitor chamou o solo? Positivo, para aguardar na posição. Com apenas a aeronave da Azul liberar o setor, assim que a mesma iniciar o táxi, pode prosseguir para ingresso no portão 03, ok? Ok, grato. Toyota 3125, ponto de espera da 10 para a decolagem. É, linha decola, pista no 0, 95 graus, 89. Autorizada a linha de decolada 10 para 3, ponto de espera. Azul 5003 com 110 a bordo, autonomia em 3 horas e 47 minutos, alvinando Serra Bravo com meu papá. 5003, táxi via Índia, ponte espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 018, agora um bom voo. Gente, livre táxi, ponte espera 182, grátis, senhorita, bom trabalho, até a próxima. Azul 5003. O Mike Yankee Vitor autorizado ingresso, reporta no término. Grato, iniciando. Azul 5003, está no ponto de espera pronto. 5003, alinha e mantém. Alinha e mantém, Azul. 3125, Rota 16, controle 198, boa viagem. Bom dia, 198, 3125. Controle de Salvador, bom dia, 3125, perfil da Dial. Salvador, tá 3125. Tá 3125, contato radar na decolagem, sub mantendo 340, saída da Dial. 340 na Dial, tá 3145. Salvador, ANA 759, informação Índia. 759, Guarulhos, só está de conta. Decolagem autorizada, ou não sei que zero grau da ENA. 03. Bruno 755, acionando a identificação via chegada a ponte, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 018. Solo Salvador, Mike Anquivito, finalizado o reboque, grato, bom trabalho. Azul 5003 decolado. Azul 21, 198, boa viagem. 198. Boa, Azul 5003. Azul 5003, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da El. 360, autoriza a Leda, está presente? Seu perfil da saída, vimos 09 na mesma saída. Ok, grato. 03125. Prossiga, tá 3125. Vamos ser 3 Recife agora, na frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395, bom dia, tá 3125. 2345. 2345, onde está de cópia? Bom dia, passaria 2233, 0223, como recebe o solo? Clareza 4. Passar 1250. Tente chamar o centro Recife agora na frequência 13325, alterna 13395. Tente 3325, alterna 3395. Boa, senhor, azul 5003, até mais. Autorizado para da Confis, decola da ONU zero, sobre direita, saída arbórea, tração elétrica, plano 55 no meio, contador 19-8, passaria 2-2-2-2. Cruzamento com reação a pronto, parte 3, 04-3-2-3. A 234 350 Recife autorizado, Open Whisk 58 Aerovia, decola da 10 curva à esquerda, Pouca Transição Caju, Pouca Jamo Caju, 5522 é o transponder, controle 198. Alinhamento com reto 04, a posição chama pronto, 4234. Sete cinco nove, respeito chamamento portão 9. Número 759, coordena equipe de sol, chama táxi. Dois atos, respeito chamamento 759. Salvador, gol 1649, atualização, parte de voo. 1649, 360, ponto seguro, copia. Controle de Salvador, Paparro Médio, November Alpha, para regresso. De November Alpha, ingresso, corredor Interlagos, informe em rotatória. Gastando as coisas do Interlag, reporta na rotatória em 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. 098. Mantenha a chegada, voa no 755. 755 está autorizado no final do procedimento e forma estabilizada. Está forma estabilizado no final do procedimento, 755. Controle Salvador de November Alpha, visual com campo. Dia November Alpha, quente, chame torre 1 no 8 desse manual. Torre 1895 de November Alpha. Salvador de November Alpha, se aproximando da rotatória, está visual com campo. Oxané 6225, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH10018, autorizado a chegada a bordo. Está com 3 horas e 55, Galeão 1978 a bordo. 1978, confio. 1978. 1759, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera, torres 895, ajuste 1098, boa viagem. Índia Alfa, 895, aguardando autorização 759. Alô, Salvador, muito bom dia. É o Copa AM 2733, confirme? É o Copa AM 2733, para o passo solitário. Fórmula 759, o Força Aérea 653, 2736, mas escuta. Bono 759, Guarulhos autorizado, 360, Upezulu 10 até Brinde, após Upezulu 16. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. 5521, meu transponder, controle 19-8. 360, acelha Dael, Leda, Monstro, Upezulu 10, 16. 521 é o transponder e 198 é o controle 1759. Aí é o Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Aí é o Leda Motiva, 1759. Fonte espera, transfere todos, 895, boa viagem. 29. 4234, podendo com a equipe solo, gol livrando a retaguarda, inicia e chama táxi. Sério 2733, prossiga. Para o Pátio Solitário, formação Índia, para Natal. Sente o 2733, agora copia 1 minuto. Afirma, autoriza por 4 riscos. Sente acionado, aguarda copia. Afirma, acionado, para o Pátio Solitário, 2733. Aguardando a autorização de pouso, o Índia November Alpha. A ciência vai continuar a aproximação, aguardando a liberação de pouso, o Índia November Alpha. 1759, bom dia. Bom dia, 1759, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 59. 6255, desça para 4 do PES, Romeu 102. Foi até 225? Afirmativo, 6225. 4 do PES, tá? Romeu 649, solo. Salvador Natal autorizado nível 90090, Golf 677 aerovia, decola da pista 110, curva esquerda, perfil da subida Conde 5503, transponder, controle 198. 098, livre pouso, pista 97, em novembro. Conversão sai da Conde, 4503. 5503. 5503, o 5 off 3, 9 direita no 211. Boa. Bom dia, 7755. Afirmo, bom dia. Bom dia, táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09, certo. 649, solo. 649. Nós, o ajuste 1-0-1-8. Deve decolar de mão na 759. O 4234, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera, alterna torre 1895, ajuste 1-0-1-8, boa viagem. Afirmativo, direita, Índia Alfa, ponto espera 1895, torre 4234. Chegou no 649, solo voltando. Chegou no 649, é certo. Paciente das condições de ponto seguro? É, pela greve. A informação que a TUI detém é que, devido a um ataque suei não homologado, houve uma situação de obra lá, que a gente não sabe dar os detalhes, e não está autorizado nenhuma decolagem para ponto seguro. Então, problema com ataque suei. Em coordenação com o CGNA, foi o que foi relatado, e inclusive não há previsão de liberação para decolagem para Porto Seguro. Passaria 2223 para o pushback de acionamento. Correndo com a equipe solo de si, chama ataque 2223. Chama ataque 2223. Bom, 759, decola na escuta. Bruno 759, conta afasada na decolagem, subo para nível 360, saída dela. Atenção 360, nada é, o gol 759. Quatro alinhar e decolar, 1950 graus, 10 nós. passarela 2223, DOB de 55, 7 horas e 20, alterna Salvador. Passarela 2223, Tarde, via parte principal Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajusta 190, 18, boa viagem. Parte principal Índia Alfa, ponto espera, pode confirmar a frequência, tem que ser? 1895. 2995, obrigado, 2233. Salve, Salvador, Corsair 2733. Canal céu para o planeta da pista 1033. Sim, se o 2733 tem condições de decolar a partir da taxiway? Afirma. Fala a decolagem aí, chame torre agora, 1895, com ajustão 1018-2733. 1895, alinhar e manter a partir da interseção, 2733. Alinhar e manter a partir da interseção, 2733. Alinhar e manter. 4234 aos 44198, boa viagem. 50, sai da PUC. 350-4234, assunto. Oxané 6225, desça via para 2000 pés, que é legal no 018. Autorizado a final do procedimento ILS-3, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, desça via no 018, Oxané 6225. Troca o 2733, livre decolagem, 950 graus, 10 nós. Livre 733, decola aos 46, controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, o Força Aérea 2733, decolado da 1-0, no perfil da Conte. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, subo para nível 090, saída Conte. 090, Conte, 2733. 2223, decolagem autorizado, 150 graus, 89. Tá iniciando 2223. 1759, chão do centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. Ok, 1325, negativo, 1339, obrigado, bom dia. O Xané 6225, complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. Vamos lá, obrigado. Torre Salvador, bom dia. 225, reporte baixada travada. Vai reportar. Frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, alterna 265, azul 4224. Tio Carcará, confio. Já sente livre, sonar. Aguarde de cópia. Controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Passou o step embaixo da roda, né? 6-2-5. 6-2-5, livre